Tem uma historinha interessante. Uma cidadezinha do interior, muita fazenda, muito sítio, muita roça, muita plantação. E já tinha muito tempo que não chovia. E se não chovesse naqueles próximos dias, todos iam perder a colheita, tudo que plantou, tudo. E então o pastor falou assim: irmãos, essa é a última semana que a gente pode orar por chuva, não tem como. Se não cair chuva essa semana, nós todos vamos ter o prejuízo do ano inteiro. E aí eles reuniram, falaram assim: nós vamos orar hoje, e eu quero chamar a igreja toda. Pode diminuir um pouquinho, porque vai ficar muito... Pode diminuir um pouquinho. Então, ele conclamou a igreja toda para orar, e os irmãos foram para a oração, e quando deu lá para meia-noite, todos iam virar à noite, começou a chover. Começou a chover do nada, e o povo saltava de alegria, e aí o pastor falou assim: gente, então a gente não precisa orar mais, já... A gente ia virar à noite, mas nós vamos para casa dormir, porque Deus já respondeu, não tem necessidade de a gente ficar clamando por chuva. Mas vamos ter um tempo aqui de gratidão, de louvor. E eles tiveram um tempo de gratidão, louvor, agora todos podem ir para casa, mas eles saíram, continuava chovendo. E aí alguém falou assim: pastor, mas não dá para a gente ir embora, porque está chovendo, ninguém está... Há meses que a gente não usa sombrinha, não usa guarda-chuva, ninguém está preparado para a chuva. Aí a dona Maria foi lá debaixo do banco dela, pegou a sombrinha dela e falou assim: pois eu vou embora para casa. Abriu a sombrinha e foi embora. Aí todo mundo ficou assim, abismado: ué, dona Maria, a senhora trouxe sombrinha? Mas claro, mas dona Maria, ninguém estava andando com sombrinha. Mas eu vim orar por chuva. Então é uma historinha, talvez ilustrativa apenas, mas que poderia perfeitamente ser verdadeira, não sei se é, de repente é, né? Mas que ilustra alguns posicionamentos que a gente precisa tomar. E nesse tempo, nós estamos vivendo exatamente isso. Não é a chuva literal, mas nós estamos vivendo a escassez num país que está enfrentando muitas dificuldades. Os índices, as perspectivas, né? Os percentuais, todas as notícias são de crise, de dificuldades, e a gente está vendo isso por todo lado. E existe uma parcela muito grande, real, da escassez na economia dos recursos financeiros, da escassez do trabalho, e existe também, de uma forma imensurável, a predisposição da mente e do coração para reter. Ou, em outro aspecto, é a conversa para todo lado de que não está bom, não está bom, não está bom, não está bom. Então, existe o fato físico, material, real, da economia, que pode ser traduzido em números, mas existe também um aspecto espiritual que pode ser visto no temor, no medo, no receio, na apreensão, na retenção dos recursos e também nas legalidades que o inimigo vai tendo pela palavra que sai da boca de cada um, pela incredulidade. Mas a Bíblia mostra algumas coisas assim, muito interessantes. Eu quero ler com vocês alguns textos, porque em qualquer circunstância, é a Bíblia que tem a palavra final. Deus é quem tem a palavra final. E não é numa manifestação extraordinária, embora ele possa trazer uma manifestação extraordinária para declarar aos seus filhos uma palavra. Mas a palavra que nós vamos nos apegar a ela não é uma palavra extraordinária, é uma palavra que já está escrita, já está declarada, já está conosco, né? E são textos bíblicos que são perfeitos, decretos eternos. Salmo 81, vamos ler o Salmo 81. Max, por favor, liga aquele lá, só esses dois aqui já dá, por favor, para a gente refrescar aqui, porque vai esquentando. Salmo 81, cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou, como lei, a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e eu te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. E isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse texto, a forma com que o salmista declara as palavras de Deus, o coração de Deus, é de uma poesia muito linda, mas é também numa posição diferente. Deus está dizendo assim, olha, o que aconteceu é que o povo andou nos caminhos dos conselhos deles mesmos, criaram deuses para si, mas, ah, se o meu povo me escutasse, eu de pronto lhe abateria os inimigos e lhe sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então, a verdade é que Deus está dizendo que Ele tem uma bênção para o seu povo. E quando essa bênção não está presente, a questão é o que está escrito aqui. Cada um de nós andando nos nossos próprios conselhos, nos nossos próprios caminhos e, sobretudo, deuses estranhos. Deuses estranhos. Quando nós estudamos a história de Israel, todas as vezes que a gente vê seca, ela é consequência da idolatria. A seca, a escassez é consequência da idolatria. O que nós estamos vivendo no Brasil faz parte de um contexto mundial. Mas a bênção que nós temos, a riqueza que nós temos, as condições, as promessas de Deus que nós temos sobre nós, não sucumbem a nenhuma ação do inimigo se o povo de Deus se levantar. Portanto, o que nós estamos vivendo diz respeito a um contexto mundial, um contexto social, político, econômico e espiritual do final dos tempos. Mas, ainda assim, em momento algum, a Bíblia diz assim, olha, não vai ter jeito. Quando vocês forem enfrentar aquelas lutas do final dos tempos, não vai ter jeito, eu não vou ter como ajudar vocês. Pelo contrário, a fotografia clara é do povo de Israel no Egito, as pragas vindo sobre o Egito para destronar os deuses da terra e o povo de Israel na terra de Gósen, em plena luz, alimento, água pura, vida, paz. Essa é a promessa de Deus. E a gente tem uma história que é emblemática com relação a esse relacionamento, idolatria e seca, que é a seca de Israel. Nos dias do profeta Elias, e ele sobe o Monte Carmelo, ele conclama os profetas de Baal, ele conclama todo o povo, e o povo entrega água. Irmãos, tinha 3 anos e meio de seca, sem colheita, pobreza, miséria, fome. Então você imagina que um chamado do profeta Isaías para todo aquele povo subir o Carmelo era um absurdo. Mais ou menos como o nosso chamado hoje. No tempo corrido, tempo difícil, a gente está cansado, a gente não tem, mas o pastor quer que a gente vá hoje à noite lá no culto. É mais ou menos isso, sem querer inventar. Gente, nós estamos há 3 anos e meio com seca, as pessoas tendo dificuldade. Então, vamos subir o Monte Carmelo. Ô pastor, é o seguinte, você está doido? Você sabe quanto custa subir o Monte Carmelo? Você sabe como é que nós estamos correndo? Você sabe como que, o que, que é levar minha família para o Monte Carmelo? Ó, eu até vou lá, mas não tem jeito de minha família ir. E os que foram, claro, o povo foi. Lá no Carmelo o povo foi. E o povo tinha que levar água, porque o Carmelo era longe. Subiu o Carmelo, em tempo de seca, não achava água. E eles levaram suas vasilhas de água. E lá, na hora do culto, Elias monta um altar, põe a lenha na fogueira, lenha não era difícil encontrar, porque o que mais tinha ali no monte era galho seco. Mas o profeta vem e diz assim: vocês vão derramar água. Quê? Quem trouxe água? Pastor, você está louco? A água que eu tenho é o restante que eu tenho para descer com meus meninos, minha mulher e chegar em casa de novo. Eu tenho um... Pois eles derramaram toda a água que tinham em torno daquele altar. Deus derramou o seu fogo. Eles mataram os 450 profetas de Baal. E quando terminou tudo aquilo, Elias disse a Acabe: corre, porque vai chover. Elias não teve uma revelação. Deus não disse a Elias: agora eu vou te revelar uma coisa, Elias, olha, manda Acabe correr porque eu vou derramar chuva. Elias sabia dos preceitos de Deus, da forma do reino funcionar. Então ele diz ao seu ajudante: vai lá na ponta do monte e veja se vem chuva, veja se tem alguma nuvem. E o menino: não tem nada, seu Elias. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Se fosse eu ia até achar assim: é Deus. Eu acho que eu estava crendo até aqui, mas não tem uma nuvem sequer. Mas Elias falou: menino, volta lá de novo. E quando ele voltou pela última vez, tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E a Bíblia diz que Elias, então, disparou e correu. E correu tanto que ele passou à frente do rei Acabe. E veio chuva. A chuva veio porque a idolatria havia sido vencida na terra de Israel. E nós podemos olhar isso literalmente lá no sertão, mas nós devemos olhar isso também simbolicamente em qualquer área da nossa vida. Deus, eu não consigo pensar que eu estou fazendo alguma coisa errada e o Senhor está me punindo. Não, não, não, não. Não pensa em culpa e punição. Pensa nos mecanismos naturais do mundo espiritual. A nossa nação entronizou todos os tipos de deuses que era possível entronizar. Então, nós estamos sofrendo a seca. Mas Elias disse ao povo, quem é de Deus, quem quer o Senhor, nós vamos subir, nós vamos vencer os profetas de Baal. É uma predisposição pessoal, porque embora o anúncio de Elias fosse para todo o povo, cada um derramou a sua água. Em fé, em culto, em adoração, não foi em contribuição, não foi numa cooperativa para ver se aquela água que todo mundo tinha dava para regar a terra e então a gente salvar a plantação. Não. Mas o que cada um entregou era o que tinha de mais precioso, como se fosse gota na terra seca, mas como ato profético de quem crê e decide adorar a Deus. E é assim no mundo inteiro. A seca segue a idolatria. A pobreza segue a idolatria. Quanto mais animista for um povo, mais pobre. Veja a Índia, veja países asiáticos. Quanto mais idolatria, mais pobreza. Nomearam o rio de São Francisco e consagraram aquele rio a um espírito de pobreza, que a gente nem sabe ao certo se era mesmo a intenção do Francisco. Mas isso foi criado. E por onde esse rio passa, só tem pobreza. E a idolatria a esse São Francisco pelo Nordeste inteiro é uma das coisas que a gente não tem noção. E aonde aquele povo pobre, miserável, continua adorando aquele Deus. São pequenos retratos de como funcionam as coisas espirituais. A Bíblia também traz com clareza como funcionam alguns outros elementos. Números 3, leia comigo, Números 3. Números capítulo 3, verso 13. Porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal, serão meus. Ponto. Eu sou o Senhor. Se isso fosse encenado hoje, fosse, não quer saber de nada, eu que mando. Eu sou o Senhor, eu sou o dono de tudo. Ponto final. Eu decido. Os primogênitos são meus. Se nós analisarmos só essa declaração, ela já é motivo para a gente estudar uma vida inteira sobre primogenitura. Da gente pegar as características nas famílias e nas pessoas da primogenitura. E a gente fazer um link imediato com dízimo. Não tem como nós não associarmos dízimo à primogenitura. As primícias. O Senhor vem e diz, no culto, na consagração, os primogênitos são meus. Tudo que é em primeiro lugar, tudo que é primogênito, tudo que abre a madre, tudo que vem primeiro, é do Senhor. Em Êxodo capítulo 22, verso 29, leia lá, por favor, Êxodo 22, 22, 29. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas, e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás. Naquele dia, no Monte Carmelo, o povo deu a primícia. O povo deu o que tinha de melhor. O povo deu o que tinha de mais caro. Então, da mesma forma que a Bíblia nos mostra um padrão imutável das coisas espirituais, que diz respeito à idolatria, sempre é seguida de pobreza. Se você quiser analisar, você vai acrescentar sujeira, miséria. E em qualquer instância, literal ou simbólica. Da mesma forma que a Bíblia mostra isso, isso é imutável. Isso deve ser algo aprendido, revisado, relembrado e o tempo todo colocado lá no topo. Sabe quando você coloca uma mensagem do WhatsApp lá no topo para ver de novo? Tem que ser colocado todos os dias. Você já sabe que você coloca uma mensagem lá no topo do WhatsApp e ela em poucos minutos ela já está de novo sumida. Lá não é assim, o tempo todo eu e você temos que colocar lá no topo essas verdades de Deus, porque elas são imutáveis. Mas da mesma forma que o Senhor fala da idolatria e da seca, o Senhor fala também de que culto e passar a honrar o Senhor e tê-lo como Deus está vinculado à primogenitura, aos primogênitos. Em Números nós vemos que Deus, na ordenança dos cultos, instrui o povo a trazer para os sacerdotes toda a primícia. O primogênito dos animais, o primogênito da colheita, o primogênito dos recursos, as primícias de tudo. E se eu estou no Monte Carmelo, no meio da crise, e eu decido, Senhor, aonde é que eu não tenho te adorado, não tenho colocado o Senhor como Deus? Filho, você precisa apenas de se lembrar, aonde é que você tem me colocado como Deus? E aonde aparecer a oportunidade de me colocar como Deus, você vai trazer primícias. E Deus não está falando só de trazer aqui na igreja o dízimo ou a oferta. Deus está falando de um padrão da minha vida para tudo. Tudo que eu tenho, todo o meu melhor do tempo, o meu melhor da noite, o meu melhor do dia, o meu melhor da energia, o meu melhor da sabedoria, do conhecimento, tudo eu quero oferecer para Deus. A minha vida no altar. E o povo trazia para o sacerdote porque aquilo era ato profético, o povo estava anunciando. O povo de Deus deve levar para Jesus, o sumo sacerdote, a primícia de tudo, ou as primícias de tudo. Em Malaquias, capítulo 3, leia comigo. Malaquias capítulo 3, Mali, quer ver a água, por favor? Veja com o Luiz ali o que está acontecendo, por favor. Malaquias 3, 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Malaquias, finalzinho do Velho Testamento, o povo continua repetindo as mesmas coisas, e Deus continua sem mudar, sendo gracioso, sendo misericordioso, olha aí. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar para ti? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos, diga todos os dízimos. Trazei todos os dízimos. nos cultos nós trazemos um único dízimo. É o dízimo do salário. De vez em quando, a gente encontra alguém que trouxe o dízimo da oferta, que trouxe o dízimo do presente, que trouxe o dízimo da multiplicação, da herança, uma série de coisas. Mas a Bíblia diz sobre o dízimo de todas as coisas, todos os dízimos. Isso nos faz entender que nós nunca deveríamos falar de dízimo só pensando em dinheiro, como automaticamente a gente pensa. Mas pensando em culto, pensando em honra, pensando em banir com os outros deuses e estabelecer Ele como único Deus. Eu quero te dar todos os dízimos, todas as primícias, tudo que é primogênito na minha vida, eu quero te dar. O melhor de mim, eu quero te dar, Senhor. Então o Senhor vai mostrando isso na sua palavra de uma forma tão simples. Em que rouba o homem? A gente só direciona isso para esse aspecto da... Eu não estou trazendo o dízimo. Esse mês eu não dei conta de trazer o dízimo. Mas, irmão, eu conheço muita gente que dá dízimo. Mas o Senhor não é Senhor da vida dele. E o que o Senhor quer, e o que nós também queremos aqui, não é que alguém traga o dízimo, mas que a gente entenda que a seca na terra é porque tem idolatria. Idolatria é, outros deuses estão governando as nossas vidas. E se eu canalizar todas as primícias da minha vida para Ele, não haverá espaço para outros deuses. Não havendo espaço para idolatria, o Senhor vai mandar chuva sobre a minha terra. Esse é um princípio divino. Nós estamos num tempo difícil, que dificilmente a gente quer sentar para aprender. Mas a gente precisa sentar para aprender isso, ou para rever isso, para colocar de novo lá no topo das mensagens. Então, Senhor, eu quero ir para diante do Senhor, para saber do Senhor quais as formas, em quais questões eu vou te colocar em primeiro lugar. Porque não existe milagre. Nós até podemos clamar pela misericórdia do Senhor. Senhor, manda um dinheiro amanhã, manda um dinheiro amanhã. Senhor, abre as portas. Senhor, tira esse presidente. Senhor, põe um presidente. Mas, irmãos, mundialmente não existe outro caminho senão o que nós estamos trilhando na economia, na política, no mundanismo. O mundo jaz no maligno. E Jesus disse, nesses dias, nesse mundo, tereis aflições. Mas não tem a ver com o Egito, tem a ver comigo, tem a ver com onde nós moramos, onde nós estamos. Senhor, aqui tu serás adorado. Vai chover na minha terra. Vai chover. Então, Senhor, estou tomando base, não para uma campanha financeira, mas para um direcionamento, um alinhamento da minha vida com as verdades do teu reino. Aonde eu exalto a Ele como Senhor absoluto, Ele manda chuva. É um princípio bíblico. O profeta Elias teve um episódio lá com a viúva de Sarepta. E ele chegou, a viúva estava com seus filhos, fazendo o último bolinho, e ele diz assim: faz para mim. Naquele dia, a primícia era tudo. Naquele dia, a primícia era o que restava, era a última coisa. E o sacerdote, o profeta, chegou naquela casa: não, faz para mim. Que ousadia! Não tem um lugar nessa terra que hoje que a gente não encontraria resistência ou argumentação ou crítica ou então um levante. Você está brincando que essa senhora com seus filhos comendo o último bolinho, aí chega o sacerdote lá e fala assim: não, faz para mim primeiro. Você está brincando que eu vou na situação, eu vou entregar para o senhor as primícias, faz para mim primeiro. E você conhece a história. Se não conhece, vale a pena ler a história e reler, e reler, e reler. E o azeite na botija não parou. E a farinha naquela botija não parou. E eles tiveram abundância naquela casa. Abundância. Por causa do primogênito. Que é a forma de nós dizermos aos deuses da terra: vocês não mandam. Que é a forma de nós dizermos publicamente: Deus, tu és o Senhor desta terra, da minha vida, da minha família. E é importante que a gente saiba disso, mas é mais importante que a gente tome passos, tome decisões, tome atitudes em relação a isso. Quando Elias disse a Acabe: olha, corre porque vai chover, ele estava dando um passo de fé. Ele estava dizendo: eu conheço Deus. E quando a idolatria sai da terra, Deus manda chuva. Por isso que quando ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele correu. Não há nenhum de nós que não esteja vendo nos negócios, no salário, na economia, na dispensa, no bolso, o tempo difícil que estamos passando. Não há nenhum de nós que não saiba da situação moral do país, da idolatria. E nós nem vamos entrar nas questões eclesiásticas, religiosas, evangélicas, porque o que nós temos mesmo é que Elias teria chamado o povo para vir para o culto no alto do Monte Carmelo, e um monte de gente vai dizer: não, eu não posso ir, não dá para ir. Mas com certeza, se Elias tivesse chamado uma banda bonita e um show maravilhoso lá no alto, vai bombar, e aquilo bombasse na mídia, muita gente subiria. E é o que a gente vive hoje. Mas o Senhor conclama mesmo o seu povo. Vocês estão vendo a terra? Vocês estão vendo a seca? Vocês estão vendo o que acontece? Então subam para me adorar. Como é que eu te adoro, Senhor? Porque não adianta nós colocarmos uma situação financeira, seja pessoal, familiar, seja da história da igreja, e tentarmos levantar recursos. Nós podemos, irmão, nós podemos aqui entre nós hoje, com esse pequeno grupo, levantar recursos para qualquer necessidade aqui. Aqui agora, hoje. Mas não é só isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer ser o Senhor. O Senhor quer uma mudança dentro de nós. O Senhor quer alguns passos de fé para nós nos desagarrarmos de como o mundo está vivendo e como nós estamos vivendo como crentes, cheios de deuses, cheios de coisas que estão roubando nosso tempo, que estão roubando nossa energia, que estão roubando nossa paz, que estão roubando nossos recursos. Mas eu não sei, Senhor, que passo eu vou dar. Eu não posso dar espaço, não posso dar aquele outro, não posso fazer, é doideira fazer aquilo, é irresponsabilidade fazer. Senhor, o que é para fazermos? Então o Senhor traz uma palavra simples, começa dando esses passos. Quais são as prioridades, as primícias da sua energia, do seu tempo, do seu conhecimento, dos seus recursos, de tudo que você tem e tudo que você é, traga para o altar. O Senhor não mudou, nós vemos aqui, eu, o Senhor, não mudo. Então, essa é a palavra do Senhor para nós. Essa é a palavra do Senhor. E eu queria desafiar cada um de nós a nós irmos para diante do Senhor. Nós estamos fazendo um levantamento de as necessidades da igreja, e aqui, como pastor, eu e a Dani, os líderes, os pastores, os líderes de células estão aqui, nós estamos colocando diante do Senhor não só as necessidades da igreja, mas as necessidades de cada irmão, de cada pessoa. Existem mudanças, existem decisões que todos nós precisamos tomar, que elas são conhecidas em tempos difíceis. Então, em tempos difíceis, a gente não faz a abundância que fazia em qualquer assunto, como nos tempos de abundância. A gente vai se adaptando, a gente vai cortando custos, a gente vai reduzindo, a gente vai enxugando. São coisas que a gente tem que fazer já. Tem que ir fazendo. Nós temos que ir fazendo. Mas a gente não pode só ir atrás disso. A gente precisa buscar de Deus as orientações espirituais para esse tempo. E uma delas é essa: Senhor, eu quero realmente tirar os ídolos da minha vida. A outra que o Senhor nos traz nessa noite é: Senhor, eu quero realmente entregar primícias ao Senhor. Quais mudanças eu vou fazer na minha vida para que o Senhor receba culto, e quando o Senhor é adorado, chove no tempo certo? Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para a minha vida pessoal. Nós queremos isso para nós como igreja. Então nós estamos levantando as necessidades. Você deve fazer isso com a sua vida pessoal, sua vida familiar, e colocando diante do Senhor o que é que precisamos. E fizemos levantamento no valor de R$80 mil. E quando eu anunciei isso há um mês atrás, nós precisávamos de R$80 mil. Hoje nós temos agora 95 mil. E graças a Deus nós já levantamos em ofertas R$22 mil. Estamos pagando os impostos que precisamos colocar em dia até início de dezembro. E estamos honrando os compromissos da igreja. Estamos pagando o aluguel, foi feito um acordo, estamos já há 6 meses pagando, R$25 mil de aluguel que nós pagamos aqui. Estamos pagando em dia, graças a Deus, é o recurso de dízimos e ofertas dos irmãos. E de uma forma extra, alguns irmãos que levantaram para complementar o que precisava com algumas ofertas específicas para o aluguel. Mas, irmão, é mais do que nós só cobrirmos as despesas. É entender espiritualmente como igreja o que é que o Senhor quer. O Senhor não quer apenas que a gente chegue no final do ano com esses R$95 mil levantados. Seria muito pouco, irmão. E eu estou falando isso como o pastor dessa igreja. Eu não quero, Senhor, que apenas a gente pague as contas. Como igreja, como filhos de Deus, nós queremos que todos nós subamos num nível de experiências e de maturidade espiritual nessas circunstâncias. Porque se não fosse por isso, não era para a gente estar passando isso. Porque está escrito na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, Senhor, eu não quero apenas... Ufa, passou a crise. De jeito nenhum. O Senhor me livre de ter vivido nessa terra e ter apenas pago contas ou adquirido um apartamentozinho, uma casinha, um dinheirinho, um cursinho. O Senhor me livre disso. Que eu tenha crescido espiritualmente, que eu tenha honrado o Senhor, que eu tenha sido cada vez mais tocha, luzeiro, sal, que eu tenha sido cada vez mais coluna, que eu tenha sido cada vez mais Jesus nessa terra. E nós estamos colocando diante de Deus que a circunstância financeira da nação, das famílias, de cada pessoa e da igreja é o ambiente propício que Deus está permitindo para nós crescermos. E, consequentemente, a provisão virá. Então, nós estamos desafiando os irmãos nas ofertas. E elas vão cobrir as necessidades, mas eu conclamei os irmãos, semana passada, combinamos de estarmos aqui juntos, eu, Marcos, Rodrigo, Arthur estava reunido, e nós combinamos de fazer essa reunião, não apenas para levantarmos os recursos, mas para nós acordarmos entre nós, que nós vamos para uma empreitada de fé. De fé. E eu disse ao Arthur, Arthur, o único lugar, a única fonte de renda que eu tenho é a igreja. E nós não temos outra fonte de renda. Nós não temos. Nós não temos patrimônio, nós não temos esses 13 anos da igreja, nós não temos 13º salário, nós não temos férias, nós não temos poupança. Nós nunca na igreja fizemos da igreja, e mesmo antes no ministério, um lugar de ganhar dinheiro. E não queremos mudar isso. Porque a forma com que Deus nos sustenta é o suficiente, é maravilhoso. Não significa que nós não queremos alcançar outras coisas, mas nós temos um testemunho de que o Senhor sustenta. Mas eu disse ao Arthur, Arthur, nós vamos colocar um alvo de R$5.000. Como é? Você só recebe sustento da igreja. Se a igreja não tem, como é que você vai? O Senhor vai fazer alguma coisa sobrenatural, de tal forma que Ele me honre por eu ter me colocado como canal. É diferente, não é apenas eu ver o que eu posso ajudar, é ver como eu vou crescer em fé. Quando nós fomos reformar isso aqui, o Senhor nos deu uma experiência, não pode ser esquecida nunca mais, de fé. Nós tivemos irmãos aqui que deram por fé valores e semearam, irmãos de outras igrejas, de outros lugares, e por fé nós construímos, nós estamos aqui, por fé nós estamos aqui nesses 2 anos, e por fé, daqui a pouco o Marcos vai compartilhar, nós vamos continuar. Mas não é só a fé para a provisão financeira, é a fé para o meu crescimento espiritual, para o seu crescimento espiritual. É a fé para alguns aspectos de quando o Senhor nos conclamar a subir o Monte Carmelo ou ficar lá nas margens do Jordão, a gente se reunir para adorá-lo. Porque uma das coisas que a Bíblia diz com clareza é que nesses dias o amor de quase todos esfriará. E não é esse amor palavreado, porque esse está aí presente. É um amor de atitudes, um amor de colocar o Senhor mesmo em primeiro lugar. É um amor que resgata algumas coisas. A gente não tinha tantos atrativos, tanto entretenimento. Então, a nossa prioridade era estar com os irmãos, cultuar o Senhor, falar de Jesus, orar, adorar, cantar, orar, adorar, cantar. Hoje, a gente vinha aqui num dia de semana para adorar o Senhor, é um negócio assim, eu não posso. E eu quero uma mudança disso na minha vida, Senhor. E eu quero desafiar você a pôr, Senhor, eu quero uma mudança. Mas não tem jeito, não tem jeito. É esse século, esse tempo. Tem sim, o Senhor diz que eu posso sair de debaixo do governo desses deuses desse século e ter uma agenda diferente, morar numa terra diferente. Tem trevas no Egito, mas na minha terra tem luz. Tem água com sangue no Egito, mas na minha água tem água pura. Tem alimento, tem provisão. Eu quero viver alguns milagres de Deus nesse tempo tão difícil. E nós queremos. Não é bombar na mídia, não é bombar nos likes, não é bombar nos likes, lá nos curtidas, nas curtidas. É ver o mover de Deus aqui dentro. Vidas curadas, vidas salvas, vidas transformadas, a manifestação do poder de Deus, isso é o que nós queremos. E um desafio para mim e para você, de termos algumas experiências de fé. E nessa noite, então, eu estou lançando, em continuidade ao que já temos colocado aos irmãos, você dar um passo de fé. Eu não tenho de onde tirar R$5.000, a não ser da igreja, de onde eu recebo sustento. Mas a igreja não tem esse sustento para nos dar. Pelo contrário, nós estamos cada dia cortando gastos, vendendo o que pode, diminuindo os custos para que a gente não sobrecarregue a igreja. Isso é bênção para nós. Não se sinta, pastor, não, de jeito nenhum. Isso é a nossa história, o que você está vivendo na sua. Eu não estou querendo contar vantagens para você. Mas eu estou dizendo a vocês como testemunho. Eu e minha família, nós nos colocamos para dizer, Senhor, eu não tenho, mas o Senhor vai trazer de algum lugar. E tem que ser sobrenatural. O que eu posso fazer, eu faço. Aí é fácil. Eu vou tirar 100 reais, eu tenho 100 reais ali. Eu vou tirar 1.000 reais, eu dou uma apertada e tiro 1.000 reais. Não, eu quero colocar um alvo que eu não posso. E eu quero evocar uma palavra que Deus trouxe a nós através do pastor Márcio, lá no início do projeto, há 13 anos atrás. Aquele jeito dele, filho, ouse coisas grandiosas, fadadas ao fracasso, sem a intervenção de Deus. E essa tem sido uma marca nossa. Em todos os aspectos. Sejam as questões espirituais, sejam as ministrações, sejam as ousadias, sejam os congressos, sejam os encontros, sejam os irmãos que Deus trouxe aqui para nos abençoar, seja esse lugar, projetos grandes, fadados ao fracasso, sem a intervenção do Senhor. E assim deve ser a nossa vida. Afinal de contas, se não for assim, tem outro Deus na parada. Tem outra fonte, tem outra segurança. E nessa noite nós queremos colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero entender do Senhor aonde tem outro Deus na minha vida. Irmão, eu não preciso nem chamar aqui os irmãos. Em qualquer lugar, por onde eu viajo, isso está sendo generalizado. Pouca gente reage. Reage ao apelo, reage à mensagem, reagem ao louvor. Isso é um sinal claro de apostasia. Pouca gente. Aqui entre nós é muito laboroso que a igreja se manifeste. Ontem nós vimos isso aqui. Primeiro porque pouquíssima gente da igreja veio no culto da unidade. Não adianta eu falar, não adianta eu chamar, não adianta. A gente não tem como vir, não posso, não vem. Mas os que vieram, nós vimos aqui que o pastor teve que dar uma orientação. Gente, presta atenção, na hora que a gente cantar, na hora que terminar, cada um, você fala um pouco, alguém lê um texto, ele deu uma orientação, ele foi ensinar tudo beabá, como se a gente fosse criancinha, e era necessário, e surtiu fruto. Demorou para a primeira pessoa começar a se manifestar, a reagir, mas quando flui, Deus começa a fluir, porque essa é a forma de Deus fluir. Não tem outra forma. Não tem um anjo que vem assim, vamos fazer mágica hoje, vamos fazer milagre, vamos dar um show lá embaixo hoje, anjos, vamos, vai, vai. Não. Tudo é gerado aqui, por nós, em nós, para Ele. Então essa é uma característica da sociedade hoje. Nós somos mais parados, mais inertes, mais acomodados, mais reativos do que proativos. Nós, como nação, nós não estamos acostumados a ousar projetos. As crianças não estudam, na sua caminhada de escola, projetos, empreendedorismo. Pelo contrário, a gente só aprende as coisas assim, a reação, a vida. E quando a gente percebe, a gente está vendo que entre nós, assim, você viu assim, a situação, o Brasil, e o Senhor está nos clamando, não, tira fora os deuses, derrama o último cantil de água, vem me cultuar, me entroniza, eu vou fazer chover sobre a terra. Eu não estou dizendo, e a Bíblia não diz isso, que se nós tomarmos algumas atitudes, Deus vai pôr um presidente crente, Deus vai mudar a economia, vai ficar aqui um negócio maravilhoso o ano que vem, não, a probabilidade é de lutas, e cada vez maiores, mas isso diz respeito ao Egito, a nossa vida é provisão, é milagres, é graça, é bênção, é sustento, é contentamento, é sabedoria, é administração, é novidades de Deus. Isso é o que Deus tem como promessa. Então, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor um desafio pessoal. E eu não quero convencer meus familiares, eu quero que eles vejam os frutos da minha vida. aquilo que cabe a nós, como pais, orientar e conduzir e trazer luz, nós vamos fazer em casa. Você vai fazer com sua família. Aquilo que cabe a cada um de nós, um passo de fé, nós vamos fazer. Senhor, eu quero colocar um alvo. E eu tenho muito temor com isso. Eu falei assim, Deus, eu não posso dizer aos irmãos que eles vão trazer uma oferta e essa oferta vai frutificar, a não ser que o Senhor me dê uma palavra. E essa é a palavra do Senhor. Nada de novidade, nada de fantástico. A pura palavra do Senhor. Meu filho, entrega as primícias, entrega primogênitos. Seja quem põe isso, e não só dinheiro, mas tempo, culto, serviço, conhecimento, alegria, ânimo, vigor, atividades, tudo entrega ao Senhor. Põe Ele em primeiro lugar. Busca em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos assim esses 26 anos que nós estamos casados. Nesses 26 anos eu nunca tive um emprego. Nunca. Lá no início eu ainda tinha um restinho de uma empresa. Mas não foi assim que o Senhor nos trouxe sustento. O sustento que o Senhor nos trouxe foi de ofertas, de passos de fé, nesses 26 anos. E Deus nunca falhou. Nunca falhou. Ah, ter quatro filhos é muito difícil. Difícil coisa nenhuma. O Senhor traz sustento. A escola é muito cara. O Senhor nos deu as escolas. Os meninos estão se formando. Ah, o alimento, o Senhor nos dá. É isso que nós temos como testemunho. O Senhor é fiel. E eu sei que você também pode dar esse testemunho. Então, Senhor, não é só uma questão de preocupar financeiramente. Nós queremos ousar em fé para algumas coisas maiores. O ano passado, em 2015, o Senhor me levou, 2015 ou 2016, né? Em 2015, o Senhor me levou lá no IHOP. Acho que foi julho de 2016. E o Senhor me deu uma palavra profética. Durante uma hora, duas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, que nunca tinham me visto na vida deles, que não sabia absolutamente nada de mim, de quem eu era, por uma hora inteira, eu tenho isso gravado, eu tenho isso escrito, redigido, porque podia gravar na hora ao vivo o gravador, e uma irmã que estava comigo, nossos amigos, o Joshua e a Sara, ela gravou, falou assim, quer que eu grave? Quero que eu grave. Durante uma hora de oração, aqueles dois irmãos se alternavam, dizendo palavras proféticas. E tudo o que eles diziam não era assim, mirabolante. Eles diziam assim, eu estou vendo isso, isso, isso na sua vida. É isso mesmo? Coisas genéricas? Não, coisas pontuais. Eu estou vendo quatro filhos. Eu estou vendo três deles envolvidos no ministério, e estou vendo um quarto envolvido no mistério de uma forma diferenciada. E eu entendi do Senhor que era Ana Luísa com a medicina. E durante uma hora eles vieram trazendo palavras do Senhor. O Senhor vai fazer isso, o Senhor quer isso, o Senhor te chama assim, o Senhor diz isso, o Senhor diz aquilo. E uma das coisas que o Senhor trouxe naquele dia foi, o Senhor quer te levar a uma instância nova de ousadia e fé. E se Ele quer me levar, Ele vai te levar. Se você não quiser, ou você tem que mudar de igreja, ou você vai se arrastar. Mas se você quiser, você é ovelha, você vai ser levado a uma instância nova de fé. De vermos milagres do Senhor. Não apenas nas finanças desse ano, mas, sobretudo, vidas salvas, vidas transformadas, libertação, ministérios crescendo na vida da igreja, pastoreio, libertação, oração, fé, e nós vivendo uma vida distinta da vida do Egito. De forma louca nesses dias, mas vivendo uma vida distinta de fé, de ousadia, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem dado alguns de uma forma muito específica. experiências que são impagáveis e inapagáveis. Porque o Senhor está levantando líderes dele nessa igreja. Líderes. E nessa noite o Senhor traz essa palavra sobre nós. E o desafio é: você vai dar um passo de fé. E eu quero repetir, sem medo de ser repetitivo. Não é apenas para você ousar e contribuir financeiramente. Que suprir as finanças seja uma das coisas de carona, mas que seja o tempo de nós usarmos essa circunstância para nós subirmos um degrau de fé. Eu pus um alvo e Deus deu. Eu pus um alvo, ousei coisas grandes, fadadas ao fracasso sem a intervenção de Deus, e Ele me honrou. Ele me honrou. E nessa noite nós vamos colocar diante do Senhor um número, um alvo específico financeiro. Eu quero pedir o Marcos que venha orar. E ele vai compartilhar também mais um alvo. Só me lembrando. Junto com esse desafio financeiro, de fé, eu quero semear aqui que nós vamos no próximo semestre construir o teatro infantil ali do lado. Assim, ó. Levantar recursos de sobra. Isso mesmo, Esther. E nós vamos fazer um excelente teatro infantil ali, que não vai ser só o teatro infantil, vai nos dar um outro lugar, que é lugar de ensaio para o pessoal do louvor, que é sala de reuniões para outras atividades, que é a possibilidade de dois auditórios funcionando ao mesmo tempo nos congressos. Esse próximo ano a gente já vai ter o congresso de homens e mulheres juntos. Se Deus nos permitir, as mulheres ou os homens reunidos lá, as mulheres ou os homens reunidos aqui, na hora que for separar, e nós vamos ousar. Aquilo lá está se tornando um alvo de fé. É uma necessidade, é uma ampliação do ministério, porque nós queremos ampliar o ministério infantil e todos os domingos termos atividades para as crianças, que nós não vamos dar conta de tanta criança que Deus vai trazer para cá. E, obviamente, famílias. Passos de fé. Passos de fé. Desculpa, antes ainda de passar a palavra a ele, eu quero repetir a história daquela área gourmet. A Simone me ligou e falou assim: pastor, tem uns móveis sendo vendidos. Tenho dinheiro. Aí o Senhor falou assim: ouve. Tá bom, ouvi, e esperando o momento de falar com ela, não tem dinheiro. Aí o Senhor falou assim: diga a ela para ir ver. Assim, então vai, Simone, vai ver o que, que é, vai ver, faz o levantamento. E aí veio de novo e trouxe os levantamentos. Eu falei assim: agora que eu posso falar, que não esquece, porque não tem jeito, por que, que você não ouve? E aí, eu falei para ela o que eu não falaria de forma nenhuma. Eu falei assim: então veja se eles financiam. Porque quem sabe, a gente parcela isso aí em 10 vezes. Daí a pouco voltou a Simone e falou assim: eles estão parcelando e vão parcelar. Aí eu falei assim: agora eu posso falar que nem parcelando? Não tem. Tem cabimento, Deus. Nós estamos precisando de dinheiro para outras coisas. Não é para comprar cantina, móveis. E aí, quando ela trouxe, por fim, todas as coisas, falou assim: eu compartilhei com o Rodrigo e nós estamos em fé. E falei assim: meu Deus. Assim, então, Simone, dá os passos e Deus vai levantar o recurso para a gente pagar isso aí, com as parcelas vão ser pagas. E realmente, irmão, e não foi passo de fé meu, não. Foi passo de fé mais dela do que e dos irmãos que entraram com ela. Hã? No primeiro culto, depois dos móveis chegarem, os irmãos ofereceram para pagar. Naquele tempo, tempo difícil, tempo de aperto para todo mundo. Aqui, ó, nós temos um ano que temos isso aí. Ó. Ou menos. Aí o Senhor falou comigo claramente: nunca diga não tenho. Nunca diga não posso. E preste atenção. Quando você estiver em alguma situação difícil, não pense que as demais coisas vão ficar paradas. Uma situação difícil não significa que eu não possa fazer as outras coisas. E o Senhor tem nos ensinado isso. O que, que o Senhor quer me ensinar com essa situação difícil e quais são as outras coisas que não vão parar porque a situação está difícil? Não vão parar. Quais outros investimentos? Quais outras semeaduras? Quais outros passos? Quais outras alegrias? Quais outras festas? Quais outros encontros? Quais cultos? Quais as atitudes que eu vou tomar que não vão parar? Porque o diabo quer fazer isso. Oh, você viu? Você viu que está chovendo? E não dá para fazer mais nada. Você viu que não tem? Não dá para fazer mais nada. Dá para fazer muita coisa quando se ousa em fé. Então, isso é o que o Senhor nos deu como base sólida da sua palavra escrita e da sua palavra revelada para nós levantarmos alvos de oração. O nosso lá em casa é R$5.000. E, irmãos, toda vez que eu lembro disso, ou toda vez que eu falo isso, eu falo assim, eu não sei de onde... Mas Deus vai trazer. Deus vai nos trazer de forma extraordinária e nós vamos poder entregar no altar do Senhor R$5.000. E é o desafio que eu estou fazendo a você de colocar nessa noite um alvo, um propósito, em nome do Senhor Jesus. Por favor, Marcos.